Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você. Vivo junto com você, faço tudo por você. Seguindo em frente com fé e atenção, continuo na missão, continuo por você e por mim. Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. O tempo é rei, vida é uma lição, e um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência, e aprende o que é raiz, então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas além da vida é quem dita o fim do jogo. Eu vi de perto que neguinho é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantra e também nos bagunceiro. E a gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra você e é difícil pra mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você. Vivo junto com você, faço tudo por você. Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa. Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte. Agradeço todo o tempo ter encontrado você. Vem que o bom astral vai dominar o mundo. Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo. Aí, na moral, vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa. Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida.